O astro é Jesus, a cena é real, o cenário é a cruz. O tema ele criou, o texto ele escreveu, a parte principal, quando o seu sangue com ele é só pedir. Espetacular o que ele fez e vai fazer. Já é imaginável o que ele pode realizar. Pra fazer os milagres não precisa de dublê. Ele mesmo atua quando a cena é curar. Na história da Bíblia foi quem mais se destacou. E como ortopedista ele sempre foi o melhor. No tanque de Bethesda disse ao anjo, espera aí. Curou aquele homem, nem do anjo precisou. A ação foi direta, nenhum corte ele fez. Curou uma mulher que lhe tocou só uma vez. E na sequência na casa de Jairo ele seguiu. Ressuscitou a menina dizendo ela só dormiu. Bartimeu, mais um milagre operou. No mar da Galileia uma ordem emitiu. Foi tanta autoridade que a voz dele não ouviu. É fantástico, é sobrenatural, magnífico. Ele é o principal, metafísico. Ele é Deus, é invencível. Ele é sensacional. E como ortopedista ele sempre foi o melhor. No tanque de Bethesda disse ao anjo, espera aí. Curou aquele homem, nem do anjo precisou. A ação foi direta, nenhum corte ele fez. Curou uma mulher que lhe tocou só uma vez. E na sequência na casa de Jairo ele seguiu. Ressuscitou a menina dizendo ela só dormiu. E lá em Jericó mais uma vez em cena entrou. No cego Bartimeu mais um milagre. Ele é Deus, é imbatível, Ele é dominador. É o protagonista de toda essa história. Da Bíblia Ele é o grande autor. É o protagonista de toda essa história.